Quanto você se lembra? 90 com 16, nossa. 90 com 16? Afirmo. Obrigado. Autorização, Galeão. Bono 785, mantenha-me escuta a guarda-copa. Prepara a Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev, momento. Salvador, batalha. Acelera 223. Conta a batalha. 2231 um para Barreiras, é o número 3 para Copa, mantendo escuta e aguarda. Tô no 8. Boa. E aí, Xené 601, 6314, tá pronto, pode ficar. Xené 6314. Autorizado a linha de decolar, pisto no 0, vento 090 graus, 1612 nós. A linha decola 1-0, Xené 6314. 3-0 na saída da El, após Leda, direto Brise. Continua na. Prossegue para o 360 na saída da El, após da El, direto Brise, Azul 4, 1 no 8. Eu sou o Senador, está passando essa luta do Leste, está no meio do Veracruz para regresso, está o Senador, no meio do Lito Antifaz. Mensagem no Inteligível. Clareza 2, confirma a procedência do tipo da aeronave. Já no 50, procedência Salvador. Sim, então foi o Juliette confirmando o código do transponto estacionado. 01, o Alfa 9 Delta, a ingressar no Interlagos, chame o controle agora na frequência 119.8. Afirmativo, senhora, para entrar em Interlagos, 119.8, do Delta. Caminhou, Bono 755. Bono 755, desça para 3 no pés, altímetro 1010. 1010, Bono 755, está autorizado, é Chris. Negativo número 2. Tráfego precede ainda 3 milhas para azul. Reduz a velocidade 2009. 2009, Bono 755. Bono Afro de Pedro. 5166. We got approved one level 160 to Conquista. We depart from runway 10, performing Goli, departure to Eval. And then straight to Conquista, departure control frequency 119.8, and clock 5166. That's correct. Depart for start and push back on apron 3. Will trip 5219. On apron 3, will go 5219. Push back acionamento, channel 6321 no 13. Autorizado, 6321 na remota no 13, chame para o táxi. Autorizado, 6321. Voo no 785, está pronto para a conta, hein? 785, positivo. Mike Charlie Oscar, autorizado a decolagem em pisto no 0, vento 080 graus, no 612 nós. Decola no 0, Mike Charlie Oscar. Perfil da subida da El, após posição Leda, após Leda DCT Bidev, intercept aéreo P November 857, até Porto Seguro. Após a Pesulu no 6, até Grufe. Após a Pesulu no 4, até Toquim. O controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5105. É, o gol 1785, está autorizado 360 para o Galeão. Israel, Leda, direto Videb. Uniforme Galvenda 8, 7, posto seguro. Uniforme 516, Grufe. Decola da 10, curva direita, controle 79.8, pode 105. Correto, chame pronto no gate 612, eu vou no 785. Falarei para cima. O passarei 2231 para cópia. Escuta para você. Ok, o passarei 2231 para barreiras. Está autorizado o nível 340. E a rota do plano, posições Dedó, Zambi e Iupu, após DCT Barreiras, decola da 1-0, aguarde a saída, o controle 19-8 e o transponder é o 5-1-5-5. 340 para Barreiras, a rota do plano, decola da 10, aguarde na saída. 19-8 controle, 5-1-5-5 transponder. Ok, tá correto, aguarde só a saída, ok? Solo Salvador, boa tarde, Pantanal 4711, informação Vitor para cópia 340 São Paulo. Sente, mantém escute, aguarde coordenação, tenho pré-autorizado 360, o senhor aceita e copia, aguarde coordenação para o 34. Aceito e copia o 471. Ok, só um instante. 1-6-12-9, ajuste, 1-0-0. É livre, pois não, 0, sempre as condições igual 0-7-5. Visual, bom campo. Para a velocidade de aproximação, torre 1-8, decimal 95, bom posto. 295, é, daqui a pouco. Controle Salvador, Papa Romeu Alfa, 90 Delta. 3217, boa tarde. Voador? Ingressando no corredor Interlagos, né? Essa é a porta rotatória, visual com a pista na frente. Repartirá a rotatória visual com a pista 7. Controle, o meu passando para retorno, mantendo 1.507, corredor 0-3. O perfil da Momo, e após cruzar 2.000 pés, curvará à esquerda e intercepte a radial de Salvador a 350 e prossiga nessa radial até 20 milhas. E após 20 milhas, está autorizado a posição D-DOR e conforme o plano. Essa saída é para evitar o sobrevoo da base naval de Aratu. Então vai decolar 10, a saída bomba, até passar 2.000 pés, após a curva é à esquerda. Vai interceptar a radial 350 de Salvador por 20 milhas, após uma posição de dor. Passaria do 223, ó. Tá correto e reposte para o pushback e acionamento. Ataque Sofina Benha 321 com 121 a bordo, temos 4 horas com 20. Ciente, tá livre o táxi em frente, Juliette Alfa, ponto espera, 18-6, torre, ajuste 1-0, 1-0. 1-0-1-0, 18-6 na torre, Juliette Bravo, Juliette Alfa, corrigindo, ponto espera da 1-0. Obrigado, boa tarde. Vera. Solo, gol 1-0-7-5, livrando a pista. 1-7-5-5, continue o táxi via Alfa, fechamento da Juliette. 1-0-7-5 via Alfa, mantenha-se da Juliette, confirma? Afirmativo, vou no 075 via Alfa e mantenha-se da Juliette. 7 via Alfa, mantenha-se. Sim, reporte visual com a capteira da pista 1-7. Aguarda transferência. Aí, tá autorizado São Paulo Congonhas, o nível 360, decola da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT, Bridge. Bridge intercepte a Upezulu 1-6 até Belo Horizonte, após DCT Trive, após DCT Pirassurunga. O controle 119.8, acione 5170. Autorizado 360 para São Paulo, decolando da 10 com curva direita da El Leda DCT Bridge. Após intercepta Upezulu 1-6, para até Belo Horizonte, DCT Trive, DCT Pira, 19-8, controle 5-1-7-0, transponder o Pantanal 471. Pantanal 471 está correto, cotejamento, chame pronto no gate 7. Chamará pronto no 7, o 471. 1-0-7-5, autorizado, gate 1-0, via Juliette. Gate 1-0, Juliette, gol 1-0-7-5. Tá 3-2-1-7 para cópia. Tá, sua escuta. Autorizado, Confins. O nível é o 360. Decola da 10 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT, bridge, intercepte ao Tesulu 16 e complete a chegada para Confins. O controle 119.8. Transponder é o 5143. Pista 10 para prosseguir para o pátio 3, Alfa November Delta. Sim, a gente vai chamar no cruzamento das torres, senhor, para cruzamento da cabeceira 10. Positivo. No momento está passando o eixo, está cruzando o eixo da 17. Ok, gente. Voo no 755, sola aos 42, 121, decimal 9 para prosseguir no táxi. 29, obrigado. A matrícula do Patrulha 02 é o Papa Tango Yankee Zulu Fox. Só um minutinho, cópia. Eu acho que eu tô na 0, eu também, 3, 2, 2, 1. Senhor Salvador, Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, Alfa Vitor Juliette, reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7, vento 090 graus, 1612 nós, ajuste 1000, Júlio. Vou falar para os meninos da cabeceira no 7, ajuste no 00, Alfa Vitor Juliette. Está autorizado o voo local Salvador-Salvador com sobrevoo no, sobre o farol da Barra. Prossegue a 500 pés, via lindo, litoral sul. Para a decolagem, chame a torre em 118.6, frequência do controle 1935. A decolagem será da 17 controle sul. Alfa November Delta, através da torre no 0. Alfa November Delta, tem conhecimento de aeródromo? Senhor, eu tenho conhecimento de aeródromo, porém é a primeira vez que eu pouso aqui, senhor. Ok, aproxime-se então pelo setor norte agora. O senhor vai avistar um pátio dos Correios com aeronave 727 da Varig Log, algumas aeronaves parqueadas neste pátio. Uma delas é um 737 da Varig Log, pode aproximar pelo setor norte, reportar para prosseguir direto ao pátio 3. Afirmativo, eu estou aprovado então, senhor, com a cabeceira 10 para cruzamento. E pouso próximo a ela, na Bravo, correto? Isso, pode aproximar, no caso, para o ponto médio da pista 10. Pode aproximar para o ponto médio da pista 10, que é o pátio 3, fica quase em frente ao ponto médio. Ah, perfeito. Se autorizado, senhor, a linha vai Delta. Pode prosseguir. Grato. Chame a 6321, decolado aos 44, controle 19, decimal 8. 19.8, obrigado, boa tarde. Olá. Passará a cabeceira do 7, Romeu Babacão. Salivo. Controle Salvador, Oxa 6321, passa 2 e 100, na gole. Oxa 6321, contato radar na decolagem, subou nível 320 na saída, gole, transmissão ofício. 320 autorizado, 320 gole? Autorizado. Obrigado. Com sua equipe de sola, iniciei na remota 14 e chamo para o táxi. Após o parqueamento da aeronave da Goro 28, vai guardar e... Voo no 785, informo a aeronave da companhia passando agora através do seu portão, está autorizado puxar e acionar no 612 e chame táxi. Está autorizado 785, vai chamar para o táxi. Alfa Victor Juliet, tem autorizado pouso pista 17, vento 090 graus, no 612 nossa. Ajuste no 010, Juliet. Obrigado, pouso no 7, Alfa Victor Juliet. Controle, Romeu Papatango visual com a cabeceira no 7. Torre, 118, décimo 95. 118, grato. Torre, Romeu Papatango na proa da rotatória visual com a cabeceira 1 no 7. Romeu Papatango, complete para a cabeceira no 7, será o número 2 para pouso, aguardando informação de pista livre. Vento 080 graus, 1,629, ajuste no 0,0. Aguardando pista livre, cabeceira no 7, Romeu Papatango. Controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5164. O 925 está autorizado, Brasília, no 360, decolando da 10 com curva direita. Saída é a Gale, transição Cito, da Sampedro 17, chama controle 1198 e aciona 5164. Eu poderia repetir a subida? Gole, transição Cito. Gole ou Cito? Está correto o cotejamento e chame pronto para puxar e acionar. Camarada. Salvador, gol 1399 para o TAC. 154 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alterna Galeão. Gente, gol no 399, táxi à direita. Ponto de espera da 10, chame torre 118.6, ajuste 10. Ponto de espera da pista 10, 118.6, gol no 399. Negativo, tá? Tá ok. Acho que existe um sinalizador à esquerda do Varig Log, aí, do 727 da Varig Log. Então, Salvador, fala do solo, Dora Oeste, Guardião 02. Gente, o Guardião 02 confirmou lá para a Liberdade, não é isso? Bairro da Liberdade, é lá próximo já do centro da cidade. Ok, gente, pode chamar agora o controle 119, decimal 8, até o retorno. 1998, obrigado, Guardião 02. É 1935 no caso, que é 35, caso não consiga, em 1198. Mantenha condições visuais 1500 pés, altímetro em Salvador no 010. Repórter ingressando no corredor Interlagos, o Juliette. Guardião 07, controle. 2. Bordo, mantendo 510, Guardião 07. Confirma o PLB? 2 a bordo. Gente, mantenha condições visuais 500 pés, altímetro no 090, reporte e través de efetuação. Cortará. O Guardião já está com proa direto, autorizado, e corrigindo o PLB 4 a bordo. Confirma, está procedendo para o Cabo ou para Salvador? Cabe, sim, cabe. É, direto para o Cabo, reporta sinal para a pouso. Direto, reportará sinal, Guardião da Lucia. Controle aquele cordial, boa tarde, Papatango, esse quilo Zulu. Papatango, esse quilo Zulu, controle Salvador, está ciente do tráfego do Papatango Vitor, ainda Juliette, em posição de 10 horas a 1.5 milhas, 1.500 pés. Afirmativo, autorizar a prova rotatória para o Quilo Zulu. Autorizar a direta rotatória para o Papatango e Quilo Zulu, mantendo separação visual com o tráfego do Vitor e da Juliette. Afirmativo, Quilo Zulu. Vitor e Juliette visual com o tráfego do Quilo Zulu. Negativo. Tráfego agora 9 horas a 1 milha. Mesmo rumo, mantendo no 1500 pés. Não, tá, não tem o Zulu, não. Tá faltando a imagem. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, controle. A instrução foi 3935, mas não consegui contato. Decolou de Salvador, tá com o break da BR-324, um assalto a banco Salvador. Tenente Guardião, autorizado sobrevoo 500 pés na escuta do controle. 500 pés na escuta do controle, Guardião 02. Correto, 5729 da web, chame pronto no portão 1. Chamará, senhor. Patrulha 02, condições de decolagem da presente. Aqui, autorizada a decolagem da presente, com proa do Correio do Axé, vento 080 graus, 18 nós. Patrulha 02. Comando para Tango, no solo ao 51, autorizado backtrack, reporte pista livre. Autorizado backtrack, reporte na pista livre, Romeu Papatango. Passa o Vitor Juliette, pode seguir o Romeu Papatango e reporte pista livre. O destino é feira, não é isso? Dá um minuto, cópia. É cola o 52, controle 119, decimal 35. 1935, patrulha 02. Gol no 399, decola ao 52, controle 119, decimal 8. 198, no 399. Não, ok? Passou aí, Débora? Tô longe. Ah, tô visual contigo, tá passando dinheiro, pode ser uma tela agora, né? Controle Golo 399 decolado. Papa Uniforme Romeu Lima Golf, tá pronto para a cópia? Para a cópia, Golf. Autorizado, feira, 1000 pés, decola da 17, com curva direita, corredor Axé, após corredor Bonfim, o controle operando em 119.8 e o transponder é o 0170. 1000 pés, curva direita, decola da 17, curva direita, corredor Axé, Bonfim. Transporte 0170, o Romeu de Mago. Controle 698. Correto. E qual o POB? POB2. Gente, chame a torre em 118.95 para o acionamento. Bom voo. Confirme, torre? Torre 118, decimal 95. 295, chama lá para acionamento, o Romeu de Mago. 5219, request push and start on IPRO 3. Ok, clear to push and start, 5219, and report for taxi. Recall. Acionamento, reporte para o taxi. Autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista 17, Romeu Lima Gol. Botará para ingresso, 17, Gol. 9. Salvador, boa tarde, passarei 223, ou não, pode ser a próxima. Boa tarde, passarei 2231 ali, mantém pista no zero. Mantém na 10, 223. Autorizado, Galeão, nível 3620, decolando da 10, curva à direita no perfil da subida da El. Após da El, posição Leda, após Leda DCT Bidev para interceptar a Elper 9857, prossiga até Porto Seguro, após Atezulu 16 até Grufe e após Atezulu 14 até Toquim. O controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5152. Puxa sonar 5729, portão 11. Está autorizado, 5729, chame para o táxi. Camarada. Solo, Pantanal 471 para o táxi, 1973, eu vou a 4 horas, eu tenho navegação. Curva à direita, acompanhando o perfil da El, Leda. DCT Bidev, up em novembro 5857. Após Porto Proa de Brook pela up Zulu 16. Após up Zulu 14, Toquim. Controle 1198, transponde 5152. Seu Pantanal 4719, copiado os dados, Sabe sem frente, via Juliette Alfa, e no ponto de espera 1895 é a torre, ajustando 010. Visitaste Juliette Alfa, ponto de espera 1895, torre 4719, uma boa. Ok, eu vou no 077, eu só não consegui compreender o nível cotejado. É o 360. Ok, o restante do cotejamento está correto, e chame pronto. No qual portão que se encontra? Tá no 10, então. Ok, chame quando pronto. Chama na conta. O Tibete acionamento está 3217, posição 9. 3217, posição 9 autorizado, chame táxi. Chama na. Opa, para Mike com Delta Controle Salvador. We are go for taxi with 51,000 board for hours 20 and here is an alternate to Salvador. Papai Uniforme Romeo Lima Golf, decola 57, controle 119, decimal 8. 198, Golf. Anti-roading point runway 10, then call tower on 118, decimal 95, adjust altimeter 1010. Taxi approved via April 3, following the Airbus I-320 to Hot Point 10 via Juliet Alpha, when they're calling tower 118-925-5219. Pleasant day. Vento 090 graus, 189, Zulu. Baixou e travou a 7 quilos, Zulu. 18.95. 8095 Juliette. Salvador, para passando a Vitrine de Juliette, complete aproximação para cabeceira no 7, aguardando informação de pista livre, número 2 para pouso. Vento 090 graus, 189, ajuste no 010, Julie. Pista pouso no 7, aguardando. Põe direto o dedão. Autorizado nível 340, a curva na esquerda para interceptar radial 350, após 20 milhas, voa dedó, 2-2-3 horas. Para o táxi web 5729 com 155 a base, 331 alterna Guarulhos. Gente, o Webjet 5729 está sendo ultrapassado agora por um ATR da Trip. Siga o mesmo, com o número 3 no ponto de espera, acha minha torre em 11895 e o ajuste é 1010. Vai seguir a aeronave da Trip, vai chamar a torre 11895 no ponto de espera, 1010 ajuste. Point 10, ready. 5219 after Airbus 319, clear line up and wait. We are clear to line up and wait after this Airbus ahead of us has rolled 5219. Control. Zulu, no solo ao 1900, livre à esquerda, faça 180, aguarde para prosseguir. Mantenha 500 pés, vai tentar dar para trás de outra leve no corredor axé, aqui do contrário, mantendo no meu pé. Pista livre, de olho. Uniforme Romeu Lima Golf, temos tráfego de helicóptero, 500 pés, a... prosseguindo pela linha do litoral, regressando para Salvador. Atento para o mesmo. Gente, o Lima Golf. Minas 3:20. Gente, o TAM 3217. Táxi pelo pátio, Juliette, Alfa. Ponto de espera da 10, chame a torre. 11895. O ajuste no 019. Postinho, Mirjans, agora pátio, Juliette, Alfa, 1895, uma boa. O gol no 755, está pronto para cópia?